Olá, minha gente. Estamos aqui para passar uma ideia nova. São voluntários na política, estão doando salários para que se banque com esse dinheiro projetos sociais. São pessoas que estão preocupadas em desenvolver a arte, a música, projetos com argila, com joalheria, artesanato, padaria popular, uma série de coisas que a gente pensa que é interessante para a nossa comunidade. Então, a gente precisa do apoio de todo mundo para que esses projetos se tornem realidade, porque sozinhos não adianta pensar, não adianta planejar, não adianta estudar o que é melhor para nós, se o povo não pegar junto. Sem correção, não há grandeza. E a boa notícia para Quaraí é que há sim algo de novo sob o sol. Voluntários na política é o presente. Pessoas que vêm com disposição para fazer diferente aquilo que não deu certo. Precisamos dar movimento às peças ou substituir aquelas que não têm movimento. O vento do progresso está soprando sobre esta cidade. Espírito forte e alegria na construção da realidade que queremos. Somos voluntários na política. Meu nome é Marquito. Concorro com o número 10012. Temos uma boa taça e queremos dividir com você. Se não serve mais, aqui se começa um movimento para modificar os políticos profissionais. É só uma semente. Vamos plantar?